Ó Senhor, Tu que reinas nos céus e na terra, eternamente Manassés. Ó rei rebelde, fez o mal e o povo se perdeu. Os altos que Ezequias derrubou, ele ergueu e a ti se esqueceu. Altar de Baal, com fogo e temor, desviou o coração do santo amor. Vem, Senhor, ouve nosso clamor, nosso clamor. Os ídolos nos cercaram de dor. Derramou sangue o inocente, e a cidade geme por amor. Teus profetas, ó Senhor, clamaram por mansidão em vez de aflição, mas o povo em sua vaidade caiu na rede da destruição. Vem, Senhor, ouve nosso clamor, nosso clamor. Abandono.